Podeis estudar por séculos esse amor, não obstante jamais podereis compreender plenamente a extensão e a largura, a profundidade e a altura do amor de Deus em dar seu Filho para morrer pelo mundo. A própria eternidade nunca o poderá bem revelar. No entanto, ao estudarmos a Bíblia e meditarmos sobre a vida de Cristo e o plano da redenção, esses grandes temas se desdobrarão mais e mais ao nosso entendimento. Testemunhos Selectos 2:337-89-90. A fé pela qual eu vivo. Em cada verdadeiro discípulo, este amor, como fogo sagrado, arde no altar do coração. Foi sobre a terra que o amor de Deus foi revelado por meio de Cristo. É sobre a terra que seus filhos devem refletir este amor mediante uma vida irrepreensível. Assim serão os pecadores levados à cruz, a fim de contemplarem o Cordeiro de Deus. Atos dos Apóstolos, 334. Perfeito em todos os caminhos. 7 de fevereiro. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Mateus 5:48. A obra de Deus é perfeita em seu todo, porque em todas as partes, por mais insignificantes, Ele molda a tênue haste da grama com tanto cuidado como poria em fazer um mundo. Se desejamos ser perfeitos, como é perfeito nosso Pai que está nos céus, devemos ser fiéis nas coisas pequeninas. Aquilo que merece ser feito, merece ser bem feito. Mensagens aos jovens, 144-145. O ideal de Deus para seus filhos é mais alto do que pode alcançar o pensamento humano. O plano da redenção visa ao nosso completo libertamento do poder de Satanás. Cristo separa sempre do pecado a alma contrita. Veio para destruir as obras do diabo, e tomou providências para que o Espírito Santo fosse comunicado a toda alma arrependida, para guardá-la de pecar. A influência do tentador não deve ser considerada desculpa para qualquer má ação. Satanás rejubila quando ouve os professos seguidores de Cristo apresentarem desculpas quanto à sua deformidade. 40. De caráter. São essas desculpas que levam ao pecado. Não há justificativas para pecar. Uma santa disposição, uma vida cristã, são acessíveis a todo filho de Deus, arrependido e crente. O ideal do caráter cristão é a semelhança com Cristo. Como o Filho do Homem foi perfeito em sua vida, assim devem seus seguidores ser perfeitos na sua. Manda-nos que, pela fé nele, atinjamos a glória do caráter de Deus, o desejado de todas as nações. 311-312. Seja qual for a vossa obra, executai-a fielmente. A trabalhardes assim, Deus vos dará sua aprovação, e Cristo vos dirá um dia: bem está, servo bom e fiel. Mateus 25:21. Mensagens aos jovens, 145-91. O dom de Deus ao ser humano. 8 de fevereiro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 13:16. O coração de Deus anseia por seus filhos terrestres com amor mais forte que a morte. Entregando seu Filho, nesse único dom derramou sobre nós todo o céu. Caminho a Cristo. 21. Por meio desse dom vem-nos dia a dia a incessante corrente da bondade de Jeová. Toda flor, com seus delicados matizes e aprazível aroma, é dada para nosso deleite mediante esse dom. O sol e a lua foram feitos por ele. Não há uma estrela a embelezar os céus que não tenha sido feita por ele. Não há um artigo de alimentação em nossa mesa que não tenha sido provido por ele para nossa manutenção. A inscrição de Cristo está sobre tudo isso. Tudo é fornecido ao homem por meio do indizível dom, o unigênito Filho de Deus. Ele foi pregado na cruz para que todas essas generosidades pudessem fluir para as obras de Deus. Testemunhis Forti Church 8:288. Ao tomar a nossa natureza, o Salvador ligou-se à humanidade por um laço que jamais se partirá. Ele nos estará ligado por toda a eternidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João 13:16. Não deu somente para levar os nossos pecados e morrer em sacrifício por nós. Deu a raça caída para nos assegurar seu imutável conselho de paz. Deus deu seu Filho, 41, unigênito a fim de que se tornasse membro da família humana, retendo para sempre sua natureza humana. Esse é o penhor de que Deus cumprirá sua palavra. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Isaías 9:6. Deus adotou a natureza humana na pessoa de seu Filho, levando a mesma ao mais alto céu. O céu se acha abrigado na humanidade, e esta envolvida no seio do infinito amor, o desejado de todas as nações. 25:26-92. O dom de Deus ao ser humano. 8 de fevereiro 93. Cristo curvou-se em inigualável humildade a fim de que, em sua elevação ao trono de Deus, pudesse elevar os que nele creem a um lugar com ele em seu trono. Fundamentos da Educação Cristã, 180. Sua preexistência eterna, 9 de fevereiro. E, agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17:5. Cristo era um com o Pai antes de terem sido lançados os fundamentos do mundo. Esta é a luz que brilhava em lugar escuro, fazendo-o resplender com a divina glória original. Mensagens Escolhidas 1:248. Cristo é o Filho de Deus, preexistente, existente por si mesmo. Ponto. Falando de sua preexistência, Cristo conduz a mente através de séculos incontáveis. Afirma-nos que nunca houve tempo em que ele não estivesse em íntima comunhão com o eterno Deus. Ponto. Sua existência divina não podia ser contada pelo cômputo humano. A vida de Cristo antes de sua encarnação não se calcula por algarismos. Evangelismo, 615, 616. O Senhor Jesus Cristo, o divino Filho de Deus, existiu desde a eternidade, como pessoa distinta, mas um com o Pai. Era ele a excelente glória do céu. Era o comandante dos seres celestes, e a homenagem e adoração dos anjos era por ele recebida como de direito. Mensagens Escolhidas 1:247, 248. Cristo era essencialmente Deus, e no mais elevado sentido. Estava com Deus desde a eternidade, Deus sobre tudo, bendito para sempre. A verdade sobre os anjos, 23. Ele era igual a Deus, infinito e onipotente. Evangelismo, 615. Porém ele se humilhou a si mesmo, e tomou sobre si a mortalidade. Como membro da família humana, era mortal, mas como Deus, era a fonte da vida do mundo. Podia, em sua pessoa divina, 42, haver detido sempre os avanços da morte, e haver-se recusado a ficar sob seu domínio. Porém ele depôs voluntariamente a vida, para que, assim fazendo, pudesse dar vida e trazer à luz a imortalidade. Ele levou sobre si os pecados do mundo, e suportou a pena, que rolou qual montanha sobre sua vida divina. Entregou-a em sacrifício. 94. Sua preexistência eterna, 9 de fevereiro 95. Para que o homem não morresse eternamente, morreu, não por ser compelido a morrer, mas por sua livre vontade. Ponto. Estupenda combinação de homem e Deus. Ponto. Deus tornou-se homem. Foi uma maravilhosa humildade. TSDA, Bíblia Comentari 5127. E esse admirável mistério, a encarnação de Cristo e a expiação que ele fez, precisa ser declarado a todo fiel filho de Adão, quer seja judeu, quer seja gentil. TSDA, Bíblia Comentari 6082. O grande eu sou, 10 de fevereiro. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós. Êxodo 13:14. Em Cristo há vida original, não emprestada, não derivada. Quem tem o Filho tem a vida. 1 João 5:12. A divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para o crente, o desejado de todas as nações. 530. Toda a comunhão entre o céu e a raça decaída tem sido por meio de Cristo. Foi o Filho de Deus que fez a nossos primeiros pais a promessa de redenção. Foi ele que se revelou aos patriarcas. Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e Moisés compreenderam o Evangelho. Ponto. Jesus era a luz de seu povo, a luz do mundo, antes que viesse à terra sob a forma humana. O primeiro raio de luz a penetrar a sombra em que o pecado envolveu o mundo, veio de Cristo. E dele tem vindo todo o raio da luz celestial que tem incidido sobre os habitantes da terra. No plano da redenção, Cristo é o Alfa e o Ômega, o primeiro e último. Patriarcas e Profetas, 366, 367. Foi Cristo que, do Monte Horebe, falou a Moisés, dizendo: eu sou o que sou. Ponto. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou me enviou a vós. Êxodo 13:14. Foi esse o penhor da libertação de Israel. 43. Assim, quando ele veio semelhante aos homens, declarou ser o eu sou. O infante de Belém, o manso e humilde Salvador, é Deus manifestado em carne. 1 Timóteo 13:16. O desejado de todas as nações. 24. Essa inconsciente criancinha era a semente prometida, a quem apontava o primeiro altar, construído à porta do Éden. Este era Siló, o doador de paz. Ponto. Este era aquele que os videntes haviam há muito predito. Era o desejado de todas as nações, a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O desejado de todas as nações. 52. 96. O grande eu sou, 10 de fevereiro 97. A nós nos diz: eu sou o bom pastor. João 10:11. Eu sou o pão vivo. João 6:51. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Em-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 18. Eu sou a certeza da promessa. Sou eu. Não tem mais. Deus conosco é a certeza de nossa libertação do pecado. A segurança de nosso poder para obedecer à lei do céu. O desejado de todas as nações. 24. 25. O Criador encarna. 11 de fevereiro. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima, na glória. 1 Timóteo 13, 16. A encarnação de Cristo é o mistério de todos os mistérios. TSDA, Bíblia Comentari 6082. Cristo era um com o Pai, todavia esteve pronto a descer da exaltação de alguém que era igual a Deus. T-Signs of T-Times. 4 de julho de 1895. A FM de poder realizar seu desígnio de amor em benefício da raça caída. Ele se tornou osso de nosso osso e carne de nossa carne. T-Signs of T-Times. 24 de setembro de 1902. Quão vasto o contraste entre a divindade de Cristo e a impotente criança da manjedoura de Belém. Como podemos nós medir a distância entre o poderoso Deus e a desamparada criancinha? Não obstante o Criador dos mundos, aquele em quem habitava corporalmente a plenitude da divindade, manifestou-se no impotente nenê da manjedoura, incomparavelmente mais elevado que qualquer dos 44 anjos, igual ao Pai na dignidade e glória, e todavia revestido da humanidade. A divindade e a humanidade achavam-se misteriosamente combinadas, e o homem e Deus tornaram-se um. TSDA, Bíblia Comentari 5130. Teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus revestir-se da natureza humana mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência, no Éden. Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Como qualquer filho de Adão, aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. O que estes resultados foram, manifesta-se na história de seus ancestrais terrestres. Veio com essa hereditariedade para partilhar de nossas dores e tentações, e dar. 98. O Criador encarna. 11 de fevereiro 99.